noite, a alegria de viver. Eu tô aqui, eu tô de pé para gritar bem alto. Tô saindo de um lugar de luto, tô saindo de um lugar de caos, tô saindo de um lugar de dor. Minha família.